Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou começar perguntando qual o seu nome e onde você está agora. Eu sou Andréia e moro no Rio de Janeiro, Brasil. E aí, a nossa primeira pergunta é uma pergunta bem abrangente, mas você leva ela para onde você quiser. É quem é você enquanto pessoa? Podem ser suas paixões, qualidades, interesses. É engraçada essa pergunta vir hoje, porque eu acabei de voltar de um almoço com amigas de mais de 20 anos, né? Que é isso, quando você tem 51, 52. Então, quem sou eu, né? Eu estava pensando no metrô um pouco, né? Sobre a vida, sobre as histórias. Estou com algumas pessoas da família nesse momento, passando por um momento difícil, de adoecimento. Eu fiquei pensando, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho a sorte de ter grandes amigos. Isso não é qualquer coisa, eu me emociono, inclusive. Eu estou num momento assim, as coisas têm me emocionado, e eu acho isso ótimo, não tenho nenhuma vergonha. Mas eu acho que não é qualquer coisa ter laços de amizade consistentes, sabe, assim, que contam a nossa própria história, porque é isso, né? A gente, quando se encontra, e quando a gente conversa, vai as histórias, aí como é que tá o marido de uma, como é que tá a filha, agora tá com o neto, agora, né? Para além, assim, trabalhamos juntas também, né? Tive uma pessoa que me ajudou muito na minha formação como profissional no NISE. E é muito, não é somente o trabalho, né? O trabalho nos uniu, mas para além do trabalho, ficou uma história de vida, sabe? E é tão bonito de ver e poder de alguma maneira partilhar. E eu tenho isso em vários grupos, assim, né? Da época da faculdade. Então eu acho que eu sou uma pessoa, assim, os meus amigos me constituem e me definem. Então, a partir disso, eu diria que eu sou uma pessoa muito afortunada. Né? Muito afortunada, muito sortuda, muito feliz. Apesar do entorno que a gente está vivendo, assim, eu me considero uma pessoa privilegiada, sabe? Por essas relações. E pelas relações das pessoas que aparecem na minha vida. Eu me defino muito pelas relações que eu tenho, assim. Eu sei quem eu sou, não é isso. Mas quem fica comigo também diz de mim, né? Eu acho. Como tem que ser no mundo gestáltico, né? A gente se Oi? define como tem que ser no mundo da gestalt, a gente se define pelas relações. Mas a Gestalt, para mim, ela é mais do que uma teoria clínica, ela é uma posição de entendimento de vida. Eu É busquei alguns ao bom. longo da minha vida e me acertei na Gestalt. A gente vai falar mais específico da gestalt, da parte profissional. Eu tenho umas perguntas mais pessoais agora. Seus valores centrais na sua vida e como é que você sustenta, como é que você mantém, como é que você defende esses valores que são centrais na sua vida? Então, eu acho que desde muito, muito nova, e isso acho que tem muito a ver com a minha mãe, né? Minha mãe foi aí de alguns movimentos sociais até a aposentadoria. Minha mãe, até antes da pandemia, ia para o sertão da Bahia fazer trabalho de autoestima com os trabalhadores dos canaviais, né? Os trabalhadores. Dessa parte de aí depende, né? Na agricultura, e ela ia junto com o pessoal das campanhas eclesiais de base para a organização mesmo, para eles entenderem o valor do trabalho deles. E ela trabalhava muito como psicóloga a parte da autoestima. Então, eu acho que eu tenho muito isso da minha mãe, não sei, eu acho, assim. Mas eu acho assim, desde pequena, eu não sei, eu tenho um sentimento de que tem uma parte da felicidade que é individual. Eu sou responsável pela minha vida e pelas minhas escolhas e pela minha felicidade. Mas tem uma parte que é coletiva. Porque se você tem um entorno onde as pessoas estão passando fome, necessidade, e tem, por exemplo, um risco de violência, alguém que você ame, sua felicidade já está ameaçada. Mas, para além disso, você olhar, né, num dia de chuva, ver aquelas as pessoas, os animais na rua. Não dá para ficar totalmente. Quando você está, sei lá, almoçando e vem um monte de gente te pedir comida, né? Isso diz do quanto que a gente tem muito que fazer como sociedade, né? Então, assim, eu sempre, eu não sei, a minha vida ela foi pautada assim, em breves linhas. Eu posso te dizer que na infância muito ligada aos movimentos de igreja, né? Depois na juventude aos movimentos estudantis, né? Me tornei militante, tenho muito orgulho dessa parte da minha vida. Fui militante mesmo, né? Fui organizada e tal. E hoje eu entendo a minha militância no micro, né? Mas assim, participando de várias formas, intervenções urbanas, yoga de rua para os moradores de rua, são várias as formas, né? Assim, não quero parecer uma pessoa assim, ah, olha como eu faço tanta coisa, eu não gosto disso. Mas assim, eu sempre tive ligada a fazer alguma coisa coletiva, assim, isso para mim me nutre, para mim me nutre. Você falou de uma fase de militância mais intensa, tinha um foco, era uma militância com um foco mais específico, era uma militância estudantil mais Não, geral? militante. Eu fui da geração fora colo, aí fiquei organizada na Convergência, depois no PSTU. Fui da primeira secretária de mulheres da Uni, fui eu e Tatiane Araújo pela UBS, assim, né, na questão das mulheres e tal. Não, fui assim, bem. Cheguei a cursar jornalismo, porque larguei a psicologia, acredite, fui fazer jornalismo, porque eu achei que a psicologia privatizava os problemas sociais, essas coisas, né? E depois acabei, quando tive meu filho, eu tive que repensar um pouco a vida, voltei para a psicologia, que eu já estava no final, né? Mas aí eu me achei na saúde mental, me achei nessa forma de cuidar da saúde mental, e depois com a Gestalt, fechou. E aí eu fui conseguindo entender uma prática capilar, assim, né? Não que essa não seja importante, eu acho que é. Sem entrar aqui em nenhuma questão, que o Brasil está em polvorosa, mas tem uma via também que passa por essas ações micropolíticas, né? Micro, que são importantes também. Né? E hoje eu me vejo mais. A própria clínica, né? Eu acho que dependendo do olhar que você tem, faz muita diferença no cuidado também. Então, eu segui muito por esse. Mas sempre fui ligada, assim, mas eu não queria que passasse uma coisa do tipo, ai, tá vendo? Ela é boazinha, não é nada disso, não. Não, Tá? é os seus Não é nada disso. valores. Você está compartilhando que foi Isso. importante para você e a sua história. A Isso. próxima pergunta é qual situação, se tem uma situação ou um conjunto de circunstâncias que tenha marcado, que tenha tido um impacto muito grande, que tenha moldado sua vida de alguma forma mais significativa. Eu tenho uma memória infantil, que foi quando eu comecei a ficar ligada nos movimentos de igreja, porque o meu colégio era católico, que foi um dia de chuva, nunca mais me esqueço disso, num dia de chuva. Bem, eu era pequena, estava no carro eu, meu pai, minha mãe, todo mundo num Opala, né, se protegendo da chuva, e tinha um menininho todo ensopado, ele devia ter a minha idade, vendendo chiclete. Aquilo foi, me impactou, porque eu pensei assim, qual é a diferença entre eu e ele, que eu dei sorte. Esse foi um momento que desviou, foi quando eu comecei a pensar em que fazer, como fazer, e foi quando eu comecei a procurar os movimentos cristãos, né, na época, católicos. E um outro marco na minha vida foi meu filho, a maternidade. Foi um divisor de águas na minha vida. Me emociono também. Ele hoje é um adulto, né? Mas ele foi um divisor de águas na minha vida, assim, muitos sentidos. A gravidez, todo o processo, né? Me senti muito plena, muito muito feliz e nossa, não sei nem te nomear muito assim, o que é essa experiência, mas foi outro divisor de águas. E foi um divisor de águas, inclusive, de eu começar a olhar para aspectos da espiritualidade. Trabalho com a espiritualidade, eu trabalho com a espiritualidade, né? Eu tenho um caminho espiritual. Isso passou muito por ele, assim, pela maternidade, esses cuidados de uma outra ordem, né? Assim, que não sejam só do macro, mas desse micro. inclusive passando pelo trabalho espiritual também, que é um trabalho espiritual, é um trabalho coletivo também, de cuidado. O terceiro foi quando eu achei meu caminho espiritual, né? Também foi importante para mim. Eu trabalho na espiritualidade, tenho meu caminho e trabalho. Isso também foi muito importante, foi um divisor de águas. E eu acho que a pandemia também, né? Assim, no sentido de que a morte ficou muito na cara, assim, né? E aí, com a morte muito na cara da gente. Até porque um mês antes eu tive um sarampo que complicou numa pneumonia, eu fui para um CTI, um mês antes da Covid chegar. Nossa! Um mês antes. Fiquei 5 dias no CTI. E foi muito interessante que quando eu entrei no CTI, só ouvi uma voz desse meu caminho espiritual dizendo, não é a hora. Eu falei, gente, o bicho deve estar pegando, dá para ouvir isso. E aí, bom, acho que várias coisas ali se processaram. E aí, 3 dias depois, o médico veio me dizer, né, dos riscos que eu tive, que eles não dizem na hora, né? Dos riscos que eu tive, de tudo que podia ter acontecido, e que ele não sabe explicar, mas que tudo eu respondi muito rapidamente, o que é bom. Aí eu, não, tudo bem, que bom que foi rápido, assim, né? Mesmo assim, fiquei 5 dias no CTI. Então, você imagina se tivesse sido devagar, né? Mas aquela experiência também, porque eu falei, gente, que é isso? Assim, o que eu estou precisando aprender, ver, né? Na questão de autocuidado mesmo, de cuidados. E aí, logo depois, veio a pandemia. Eu falei, gente, é o ano, né, que a gente realmente tem que olhar o que é importante na vida, né? Eu fiquei muito com essa sensação. A pandemia teve isso do coletivo mais individual, né? Por um lado, parece que todo mundo viveu a mesma coisa, mas todo mundo viveu de uma forma muito particular, de acordo com sua situação, até a história recente. Eu não conhecia ainda alguém que tinha uma história médica tão, tão junto com a pandemia. A próxima pergunta você já respondeu um pouco, né? Que seria uma pessoa, você já deu duas, não sei se você quer falar de mais alguém. Pessoas tiveram impacto na sua vida enquanto ser humano? E como que foi esse impacto? Como é que foi essa transformação? Eu falei da minha mãe, falei do meu filho, né? Você falou do menino que você viu na chuva. Menino também, é verdade. Eu acredito, assim, porque eu acho que foram muitas pessoas que me impactaram, assim, né? É isso, as pessoas realmente me impactam e eu tenho muita sorte. Mas a Carmen, que foi essa pessoa, uma dessas minhas amigas que eu fui almoçar hoje também, ela é uma das pessoas que eu conheço de uma generosidade e de uma capacidade de transformação, sabe? Aquela coisa de você, a vida te dá limonada, te dá limão, faça limonada. Ela tem essa capacidade com as coisas mais fortes, né, que existem, assim. E eu aprendi muito com ela. E quando eu a conheci, eu estava num momento de transição entre a militante e essa pessoa que eu fui me tornando até pelo caminho espiritual. E ela foi uma figura fundamental, porque ela foi me apresentando. Ela me apresentou o yoga, que é, por exemplo, uma prática que eu sigo até hoje, né? Ela me apresentou algumas formas, né, de ir acessando esse caminho que eu desconhecia, assim, né? Então, ela foi, assim, ela foi um divisor de águas também na minha vida. Uma amiga, né? Como você começou falando das amigas, que você se define pelas amigas, tinha que ter uma amiga como uma grande pessoa que influenciou na sua vida. Sim, tem várias. Tem a minha irmã, né? Que é a minha irmã de coração, que a gente se conheceu na época da faculdade. Ela fazia economia, eu fazia psicologia. Também é uma pessoa super importante na minha vida. Quando eu morei em São Paulo, ela estava sempre lá, acompanhou toda a minha gravidez. Tem várias, assim, né? Tem várias boas histórias a esse respeito, assim. Dessa família que se constitui pelos vínculos afetivos, não só sanguíneos, né? São muito importantes essas famílias que a gente cria em vida. A minha próxima pergunta é com relação ao seu gênero. Como é que você vivencia? Como é que você experimenta ser mulher? Então, ser mulher é uma arte, e é, né? Que você se experimenta sendo mulher, né? Não, aí... sim, mas eu entendi. Sim. E assim, isso também foi uma coisa muito curiosa, porque quando eu estava... Acho que foi minha última turma de estagiários no INSE. Foi uma turma presente também. Foi quando até eu fiquei doente, assim, né? Logo depois veio a pandemia, a gente estava juntas há um ano. Segundo ano delas, a gente ficou pela pandemia e tal, né? Então, a gente fazia muito supervisão, mas não estava lá na prática do NIS e tal. Mas, no primeiro ano, a gente ficou muito junta. E foi muito curioso, porque elas eram um grupo só de mulheres, ficaram só estagiárias, eram umas 10 estagiárias, e todas elas muito aguerridas com essa coisa do feminino. E foi tão interessante, porque elas traziam umas discussões e traziam umas polêmicas, elas que me levantaram a lebre, assim, de uma coisa que eu via, mas não caía a ficha, né? Da quantidade de mulheres, por exemplo, né? Acometidas pelos transtornos de saúde mental, que é no ambulatório, que era muito maior do que o número de homens, por exemplo. E aí eu falei, gente, é mesmo, né? E elas foram pesquisar. E assim, eu aprendi. Era tão interessante ver a geração delas, porque isso ajudava a pensar a minha, né? Aí eu falava, gente. Aí um monte de coisas que elas levantavam, eu falava, gente, na minha época, a gente entubava isso, ou aquilo, nananã. Então, assim. E olha que eu fui militante do movimento feminista, né? Eu ainda me considero. Então, assim, eu acho até que eu já era um ponto fora da curva, né? Eu fui do grupo que andava sem a parte de cima, nas praias de Ipanema, não sei o quê, pela liberdade. Eu já, né? Eu acho que da minha geração ainda fui alguém mais com algum sentimento ali, né? Mas, assim, aí eu saquei que essa parada de ser mulher. Eu acho que é uma parada de ser gente, né? É uma construção permanente, né? Porque o contato com elas me fez repensar uma série de coisas, né? Que eu não questionava e que agora eu questiono. É muito interessante isso, né? E algumas crises que eu tinha, que eu estou envelhecendo, eu falei, gente, não tem que ter essa crise, não. Isso é um problema do patriarcado. Tem razão. É muito legal assim. Então, eu acho que esse ser mulher é uma construção, né? Assim, e eu entendo que a gente está num momento de muita efervescência. Confesso que muitas coisas eu não me debrucei até para entender. Eu gosto muito de ouvir e tal. Mas o que eu acho bacana, independente, né, do que eu não entendo ou entenda, é que é isso, né? A gente está podendo discutir que ser que se quer ser, seja de que forma for, né? De gênero ou não gênero, né? Mas, assim, o que que são essas constituições? Assim, eu acho isso muito bacana. E como mulher, eu me sinto muito empoderada. Eu acho que mulher é mulher que tem filho, não é à toa, porque Deus é sábio. Me perdoem os homens, não fiquem chateados comigo, mas não é à toa. E eu acho assim, o poder feminino tem um poder, sabe? Tem um poder. O masculino tem o dele, né? Também. Não estou destituindo o masculino, não. Somos complementares, né? Mas ser mulher eu acho assim muito bacana. Todas as nossas fases, né? Eu agora, com 50 e pouco, já estou entrando aí numa outra fase do ser mulher, né? Já é uma outra, já são outros arquétipos, né, que entram em questão da mulher sábia, né, da mulher que daqui a pouco não tem mais a capacidade de ter filhos. É um outro. Tenho lido, peguei agora Simone de Beauvoir para pensar um pouco esse processo de envelhecimento, né? Mas assim, e também o tarô das Tem um tarô, que é um tarô das mitologias, né? Dos vários arquétipos femininos, das deusas. Aí estou mais ligada assim, à Baba Yaga, né? Essas mulheres que já estão num outro ciclo, eu não né? conheço esse do tarô. Depois a gente Tarô das troca, Deusas, depois eu te mostro, sim, é uma muito das minhas bacana. grandes amigas é muito envolvida com tarô. Vou pegar o nome desse livro aí. É Oráculo da Deusa. Oráculo da Deusa. Excelente. Bom, né? Como é que você vivencia, experiencia o seu gênero, você acaba sua fala falando da deusa. Muito bom. É, porque é isso, somos deusas. Muito bom. Somos deusas. E aí, você também já falou um pouco, mas se você quiser elaborar um pouco mais, como você tem percebido sua idade, como é que você está vivendo a sua idade, essa fase da sua vida? Se você já falou um pouco. É, não, então, eu sinto que eu estou entrando numa outra etapa da vida. Por exemplo, eu acho muito curioso que algumas pessoas, quando eu falo que eu tenho 51, né, que eu vou fazer 52, calma, gente, eu vou fazer 52, tem uma pressa de dizer assim, eu sei que é com boa intenção, mas assim, mas não parece. Aí eu brinco, não, parece sim, é isso, eu tenho isso. Não preciso ter menos, né? Preciso ter menos, eu tenho isso. E eu tô me construindo, né, nessa nova fase, né? Assim, aí tem os aspectos como a menopausa, por exemplo. Eu não tô, né? Eu tô fazendo, eu faço reposição, mas eu faço a natural. Tintura de sálvia, né? Eu tô com uma médica que é uma bruxinha. Mas assim, em algum momento ela vai chegar, em algum momento eu vou me ver com essa. Porque uma coisa é assim, eu dizer para você assim, eu não quero ter mais filhos. Quero netos agora, que eu digo pro meu filho, eu quero neto. Ele vai vir tão cedo. Eu falei, tudo bem, mas eu continuo pedindo. Mas assim, mas outra coisa é quando eu não tiver mais a possibilidade, entendeu? É diferente. Tem uma mudança. Eu hoje posso decidir, posso correr o risco. Vai ter uma época que você não vai ter mais. E, obviamente, isso traz outras coisas, né? Tem mudanças no corpo, né? Então, eu estou muito assim, me construindo com essa idade, né? Me orgulhando das minhas rugas. Eu pratico yoga, né? Pratico yoga quase todos os dias. Entrei nesse mundo também como profissional. Agora, estava falando com uma das minhas amigas que eu acho que eu preciso trabalhar um pouco mais o aeróbico, acho que vai ser importante complementar a yoga, né? Precisa. Mas não por uma questão de peso, porque eu também, assim, eu vou aceitar o corpo que ele se apresentar para mim, assim. Eu preciso me alimentar bem, cuidar de mim, mas o corpo. Aí vou experimentar agora também uns hidratantes naturais, né? É isso, assim, eu estou me construindo como essa mulher, que eu ainda não sei como ela é. Que ela está em construção, mas com a potência que essa idade, que a idade traz, né? Porque tem uma potência. Eu, jovem, eu era uma pessoa muito, eu diria até um pouco desaforada, assim, sabe? Meio, meio. A maturidade me trouxe bastante calma. Não, tem vários lados, vamos olhar. Né, assim, e me trouxe outras coisas, me trouxe, eu não sei, eu tenho uma tranquilidade que eu não tinha mais jovem, não tenho a mesma inquietação, me sinto assim muito num lugar que eu sinto que as pessoas me procuram para um colo e eu gosto desse lugar, né? Antes eu era mais bélica, eu acho que era essa palavra que eu queria usar. Então, assim, é um processo que eu estou gostando, assim. É difícil também, por outro lado, né? Assim, porque seus amigos envelhecem também, os mais velhos já estão num outro momento, né? E aí você começa a pensar na hora que não tiverem. Tem outros aspectos mais difíceis também. Não é tudo flores, né? Inclusive a sua própria, eu penso nisso, né? Vai ter um momento. Minha família mais assim de origem, ela é muito pequenininha, né? E em algum momento vai ter eu, meu irmão, né? E o meu filho. E meu filho é único, eu penso nisso, assim, né? Então, assim, um cuidado também, até para ver, assim, o que que eu vou planejar na minha vida mais velha, o que que eu vou organizar para mim, né? Quais são meus projetos de vida, qual é a sustentabilidade disso, E não dar trabalho também, eu penso nisso, né? Poder me cuidar para não dar trabalho. Não que, assim, um idoso não possa dar trabalho para o filho, né? Não é isso, mas se a gente puder evitar, acho que é bom para os dois. A outra pergunta é bastante central e você, em vários momentos, já tocou um pouco nela. É como é que você vivencia, experimenta, percebe, privilégio e poder na sua vida? Oi? Privilégio e poder. Qual é a sua experiência de privilégio e poder na sua vida, ao longo da sua vida? De poder? Como assim de poder? Só para eu. Privilégio e poder é como você vivencia. As pessoas experimentam das formas mais variadas. Privilégio e poder podem estar juntos, podem não, podem significar algumas coisas. Mas é num sentido mais. Vou te dizer o que me veio à cabeça, assim, né? É isso. As respostas a essa pergunta são muito variadas, depende É, da vou pergunta. te dizer o que me vem à cabeça, né? Eu falei no início de um privilégio existencial, digamos assim, né? Da construção, e que eu acho que é um privilégio, né? E aí tem um poder nisso, que é o poder de poder construir essas relações, que também passam por mim, né? É um conjunto. Então, eu tenho o privilégio de encontrar essas pessoas, mas tenho um poder no sentido de potência, de poder também manter essas pessoas, né, na minha vida e cultivar. E isso também tem a ver comigo. Uma outra forma que me vem quando você falou é assim: eu tenho uma classe privilegiada, né? Eu sou branca, sou branca. Sou de classe média no Rio de Janeiro. Eu tive acesso a escolas boas, né? Eu tive acesso à universidade. Eu tenho nível superior. Eu pertenço que é 1%, 2% da população. Não sei se agora com as cotas isso pode aumentar um pouco mais, Melhorou mas. muito, Pois impressionante, é, porque na minha mas época era continua. 1%, né? Mas nem de longe ainda é igualitário, né? Ainda é uma batalha que a gente, como sociedade, dá, né? Pude fazer mestrado. Tem uma casa, considerar que pessoas não têm casa, né? Eu acho que um outro privilégio é que eu consigo trabalhar no que eu gosto e no que faz sentido para mim. E isso não tem preço. Não tem preço. Né? Eu falo muito com meu filho quando ele estava com essa coisa da escolha profissional, eu me lembro que eu falava muito isso para ele. Meu filho, o trabalho vai tomar muitas horas do seu dia. Então pense naquilo que você vai levantar e vai fazer sentido. Porque é isso, tem que fazer. E é um privilégio quem pode trabalhar em algo que gosta, que faz sentido. Vamos combinar, porque não é todo mundo, né? Aliás, a maioria não. A maioria trabalha para minimamente sobreviver. A gente, infelizmente, ainda vive isso como sociedade brasileira, né? Principalmente, mas acho que isso é um problema do mundo, não é só nosso. Então, eu sou muito privilegiada por isso, né? E acho que pertenço a uma classe média dominante, né, que exerce um poder sobre a sociedade, né, um poder de opinião, de formação de opinião e tal. O problema é que caminhos isso toma. Então, não sei, eu veria esses dois aspectos. Não sei se responde, ou se você quer me perguntar alguma coisa. A pergunta é essa. As perguntas são sempre para você tomar como ela te afeta e como é que você pensa. Na verdade, você falou de privilégio, poder desde o início da entrevista, o seu privilégio das suas amigas, das suas relações, do seu filho, né, do seu contato de espiritualidade. É uma coisa que vem passando por toda a entrevista. Agora essa é uma segunda parte já que já tem um foco com a Gestalt, com o seu trabalho. Como que você encontrou a Gestalt? Como é que a Gestalt apareceu na sua vida? Qual foi o seu primeiro contato, seu encontro com a Gestalt terapia? Como tudo na minha vida, isso é um negócio impressionante. Tudo na minha vida é parte de em algum momento eu ter um encontro com a experiência. Nada meu é diferente disso. Meu caminho espiritual foi assim, né? Assim, Eu nunca tinha pisado num terreiro, o dia que eu pisei, tudo aconteceu. É assim. É, nunca tinha ido, sei lá, numa manifestação. Fui no Fora Cola e tudo aconteceu. E não foi diferente com a Gestalt, né? Eu estava num momento da minha vida que eu estava precisando voltar para a terapia, e aí me indicaram uma Gestalt terapeuta. Aí, com 2 meses, eu falei, gente, é isso. Achei. Porque, assim, eu tive um percurso, eu tenho um percurso da saúde mental, né? Eu trabalhei no EAT, que era o EAT, para mim, eu leio ele, assim, muito gestalticamente, né? Assim, a gente já fazia isso, quer dizer, o Lula vai dizer outra coisa, as pessoas que trabalham lá vão dizer outra coisa, para mim, mas, assim, já era um lugar de muita experimentação. Tudo era criado muito nos experimentos que se tinha com as pessoas que se cuidavam, mas muito mesmo, assim. Os grupos todos vinham de alguma experiência, ou de algum pedido que surgia da experiência, sabe? Assim, várias formas. Eu aprendi que eu trabalho, principalmente como psicólogo, era através de linguagens, que pode ser escrita, pode ser o corpo, pode ser. Então, assim, tinha alguma coisa ali já, né? Mas eu não. Eu cheguei a fazer um mestrado com Deleuze, Foucault e tal, e foi muito importante para a leitura institucional e para algumas leituras em relação ao lugar que o próprio terapeuta ocupa. Mas, cara, quando eu comecei a Gestalt como paciente, eu falei, gente, é isso. Achei. E aí fui estudar. Eu falei, gente, é isso. Porque é isso. E ela não explica só clinicamente. Ela me deu as respostas que eu precisava para o mundo, para entender o mundo, para entender as coisas que eu faço hoje, que eu entendo que são coletivas também nos caminhos espirituais e tal. Então, assim, e até da yoga, e, por exemplo, por que que eu faço, participei de yoga de rua antes da pandemia, né? Porque faz o maior sentido, existencial. Primeiro que eu encontrei muita potência, né? As pessoas que moram na rua têm muita potência. Segundo, é que, assim, eu levava alguma coisa que era uma ferramenta para essas pessoas se desenvolverem, sabe? Assim, na potência delas. E eu aprendia com elas, e era uma troca. Então, e aquilo ali produzia efeitos no campo, né? Aqueles encontros a gente saía diferente. O sistema ali, né, o campo, ele tinha algo que se reconfigurava em mim e, obviamente, neles também, né? Então, teve um que eu fiquei sabendo que foi até para a fazenda onde eu meditava. Ficou um tempo lá com os monges. Olha que bacana. Aí depois eu perdi o contato. Nem sei se ele, né, virou um monge. Vai saber. Porque virar monge é muito mais o desprendimento do que qualquer outra coisa. É você se desprender de família, de tudo, para seguir aquele caminho, né? Vai saber. Então, assim, e aí eu consigo entender isso pela fenomenologia, existencialismo, Derrida, bom, todas as ferramentas que a gente tem. Essa pergunta, a próxima pergunta, acho que você já respondeu também, né? Você juntou as duas coisas, seria, eu perguntei primeiro como é que você encontrou, depois o que que atraiu. E aí você já falou, né? Essa vivência. E aí uma pergunta assim, como eu comecei perguntando quem você é como pessoa, quem você é enquanto profissional? Como é que você atua? Como é que você trabalha? Qual a essência do que você faz? Porque gestalt terapeuta não explica tudo. Oi? Gestalt terapeuta por si só não explica tudo, né? E aí quem é você enquanto profissional? Enquanto psicólogo, gestalt terapeuta, professora de Primeiro, yoga? pois é, não, e se pegar aquela que militou também, né? Isso tudo tá em mim e, obviamente, tá comigo como terapeuta, né? Porque eu sou essa pessoa, né? Com todos esses caminhos e atravessamentos, né? Eu vou te falar que essa é uma pergunta difícil para mim, porque eu nunca parei para pensar, né? Assim, como eu sou como terapeuta ou como eu sou como profissional, nunca parei para pensar nisso. Então, assim, eu tenho até que elaborar um pouquinho aqui. Interessante, deu até um. Mas, assim, eu acho que, assim, Eu tenho uma frase que eu aprendi muito antes de qualquer coisa. Isso eu aprendi com a galera lá do EAT, né? Antes de qualquer intervenção, o importante é o afeto, é o vínculo. Isso é o mais importante. E é verdade. Eu me lembro de situações de dois clientes que começaram a brigar, mas os dois, eu era terapeuta base, então eles tinham vínculo. Eles eram enormes. Eu só fiz assim, para. O vínculo que parou, né? Foi o vínculo, não foi mais nada. Então, Isso foi assim, aonde? Qual era o contexto? Onde é que você tá? era lá no NISE, era lá no espaço do NISE, foi lá no EAT, há muitos e muitos, muitos, muitos, muitos, muitos anos. É, porque foi lá no EAT que eu ouvia muito isso, o importante é o vínculo, é a vinculação, que depois eu consegui entender muito com Spinoza, né? Que é o afeto enquanto afetação, é uma construção de relação, que o Buber vai falar também, né? Desse lugar de se emprestar. Então, eu acho que eu sou uma terapeuta que, para mim, o mais importante, o mais delicado é a construção do vínculo. Para mim, é importante. É importante para mim, inclusive, que o cliente sinta que ele pode me acessar. E eu vou te dizer que é curioso, porque eu não me lembro de ninguém que cruzou uma linha de desrespeito, de, sabe, assim, de ligar por demandas. Toda vez que alguém me procurou, assim, que eu me lembre, pelo menos foi o que me marcou, foram em momentos muito críticos que tinha que procurar mesmo. E que bom que procurou, sabe, assim, em situações tipo sábado à noite, sábado, sei lá, meia-noite, aí você ouve o telefone. Aí você vai ver, mas aí a pessoa era isso, foi bom ela ter ligado, foi melhor ela ter ligado. Então, assim, essa coisa. E quando eu fiquei doente, foi muito curioso, porque quando a médica disse que ia me internar, eu falei: ai, meu Deus, eu tenho gente marcada. Eu não tinha gente marcada, não, mas eu não sabia quanto tempo eu ia ficar, porque eu já estava doente, com 39 de febre, há 2 semanas. Eu falei: ai, meu Deus, mas eu vou sumir, doutora, não vou poder ficar com o celular no CTI. Ela: não, você tá maluca. Eu falei: não, então peraí, eu tenho que avisar algumas pessoas. E dentre elas eram as pessoas que eu atendia. Eu precisava de algum retorno do tipo assim: não fique preocupado se o meu celular ficar fora de área, alguma coisa assim. E eu juro para você: quando eu saí do CTI, eu tive direito a ter meu celular. Tinha mais de 500 mensagens. E uma delas foi a que mais me emocionou, porque eu atendia a indicação de uma cliente minha que tinha recebido alta. E o áudio dela foi: Andréia, o que que está acontecendo? Eu falei com fulano: você não é de sumir. Aconteceu alguma coisa muito séria com você. Essa mensagem: olha, eu vou ficar um tempo. Você não é assim, está acontecendo alguma coisa. Aquilo me emocionou. Porque eu pensei: é isso. As pessoas que eu cuido, elas sabem que eu estou ali, né? Assim. E não é uma coisa assim, eu tenho vida, tá? É isso, eu tenho minha vida, não é uma coisa Madre Teresa de Calcutá, nem nada disso, não. Mas é a coisa do vínculo, sabe? Eu tenho clientes pequenininhos que hoje são adultos, que às vezes me ligam para dizer que tá tudo bem, que casou. Isso me emociona, assim, né? Esse, inclusive, a mãe era mãe solteira, sabe? Assim, era uma situação bem difícil de vida, então. Essa coisa do vínculo, porque eu me sinto um pouco sendo. Eu tenho permissão para entrar naquilo que é de mais íntimo, né? O terapeuta te dá permissão, o terapeuta, o paciente te dá permissão para o terapeuta entrar em lugares muito profundos, né? Assim, do ser. Não é qualquer coisa essa nossa profissão, né? E aí eu acho que. Isso é uma outra coisa que eu acho. Eu, como terapeuta, sou alguém que me construo o tempo todo, e não é só teoricamente, não. Eu tô, assim, eu posso ficar um tempo sem fazer terapia, mas eu estou sempre voltando, estou sempre fazendo algum trabalho de autoconhecimento, ou na terapia, ou na yoga, ou na meditação, ou, sei lá, no Theta Healing, porque como as pessoas nos permitem entrar em espaços muito íntimos, a gente pode esbarrar com as nossas sombras, no sentido dos nossos desconhecimentos, né? Porque o nosso fundo é ilimitado, digamos assim, né? Depende do que vai suscitando como figura e tal. Então, eu acho que a gente tem a responsabilidade de se cuidar também, sabe? Para cuidar do outro, a gente tem que se cuidar. Então, eu acho que eu sou uma terapeuta do vínculo, do cuidado com o outro e comigo, do corpo, porque eu acho que o corpo fala muito, e aí o próprio yoga, né? A Gestalt fala de corpo, mas para mim o corpo diz muito, gosto muito dessa coisa de atrapalhar a parte do sensorial, né? Do corpo. Mas uso outras ferramentas, uso as deusas, inclusive, que é muito interessante, né? Trabalhar com esses arquétipos dentro da nossa visão. Então é isso. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu sou uma terapeuta meio indefinida, sabia? Como é que é isso, indefinida? Então, eu acho que eu sou meio em construção também. Eu estou te falando alguns aspectos, mas sabe qual é a sensação que eu tenho? Que eu não disse tudo, mas eu acho que eu não vou conseguir dizer tudo. Porque as experiências com os clientes me atravessam. Me atravessam. Não tem como não atravessar. Então, talvez, daqui a um ano, eu possa te dizer mais coisas de mim como terapeuta, né? É uma eterna construção, assim, eu acho. Mas me esforço para ser uma boa terapeuta. Isso eu me esforço. Isso eu posso garantir. Estudo. Tu faço tudo. Indo para o hospital, a sua preocupação primeira foi com os clientes. Isso, para mim, diz muito de quem você é enquanto profissional. Como a Gestalt te afetou? Como a Gestalt terapia te afetou enquanto pessoa? Também uma coisa que você já falou bastante, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa relacionada a isso. Como é que a Gestalt te transformou enquanto ser humano, enquanto pessoa? Eu acho que a Gestalt, ela conseguiu dar algumas respostas para mim como ser humano que eu não conseguia me dar, e também como terapeuta, tá? Porque, por exemplo, eu via psicanálise, todo mundo para psicanálise, eu falei, gente, tem um negócio aqui que eu não consigo achar, mas peraí, mas como assim? Não, peraí. Aí eu fui para o Foucault e para o Deleuze, ótimo para análise institucional, para análise de saber e poder, mas na clínica, eu falei, não, peraí, gente, falta alguma coisa. Então, como terapeuta, a Gestalt me respondeu. E como pessoa, eu me entendi. Eu falei assim, gente, eu não sou maluca. Eu só sou fenomenológica. Saí de todos os critérios diagnósticos, que eu cheguei a pesquisar, tá? Me achei em todos. Eu tenho uma amiga que falou, eu não acredito que você sentou um dia e foi procurar todos os critérios diagnósticos no DSM. Acho que na época era o 4, porque eu estava na residência. Eu falei, eu fiz isso. Porque eu precisava me entender, ela deve ser muito doida. Aí, quando eu descobri, a Gestalt, eu falei, nossa, doida, sou fenômeno. Eu sou um ser existencial em transformação na relação com o mundo. Eu sou fenômeno. Aí ela, meu Deus, vai ficar mais louca do que nunca. Então, assim, ela me ajudou, porque antes eu pensava assim, gente, será que eu sou muito fora da caixinha para algumas coisas? E aí eu comecei a ver que não. Eu me lembro uma vez que uma pessoa falou assim, ah, você foi para a Gestalt? Pô, super a ver com você, você é toda Dara, né? Toda assim. Gestalt é aquela que soca a almofada, né? Eu acho que isso tem muito a ver com você mesmo. Aí eu falei, não, peraí. Vamos dialogar. Não é assim, socar almofada. Tem uma base teórica. Fiz formação com a Luciana Guiar, né? Imagina. Luciana é super... Não, vamos conversar. Tem uma base fenomenológica. Nananã. Não é bem assim, não. Mas, assim, de fato é verdade. Assim, eu acho que a Gestalt... me ajudou a me entender a teoria, né? Eu ia lendo, eu falava, gente, é isso. Gente, mas é... Gente, agora eu entendi. É claro, por isso que eu não consigo definir tantas coisas. Como é que eu vou definir coisas que eu ainda não vivi? Não, é claro. Não sei o quê. É isso aí, viu? A gente não fica definido somente ali nos 7 anos. Sempre achei isso, agora tá aqui. Agora, o que eu trago e que se repete, aí sim, tem a ver com algo cristalizado. Mas não significa tudo, senão a gente não tem saída. Então, assim, e assim, eu vou te falar, não estou falando em momento nenhum aqui que a psicanálise não tem seu valor, não, tá? Hoje, em qualquer mesa de bar, as pessoas falam inconsciente. E isso é mérito do Freud. O Freud foi importantíssimo. para tudo, assim, né? Só que eu acho que é isso, assim, né? As coisas vão mudando. Eu não sei, eu acho que hoje ele mesmo repensaria várias coisas, porque até com o movimento feminista, as mulheres não são a mesma do século XIX que ele conheceu. Então, até a histeria é outra, né? Se é que ainda existe. Porque as mulheres hoje estão em um outro patamar social, né? Passamos pela revolução da pílula, foram tantas coisas, né? Então, até isso muda. E a gente consegue entender isso em termos gestálticos, né? A leitura gestáltica da vida faz a gente entender a processualidade. Então, não tem bom nem ruim, certo e errado, tem processo, né? E aí é uma pergunta com relação à comunidade. Você sente fazendo parte de uma comunidade gestáltica, uma comunidade da Gestalt? Pergunta difícil essa também. Eu, Andréia, tá? Tenho a impressão que você tem várias gestaltes dentro da gestalt, né? Você tem várias gestaltes. E que eu acho que isso é reflexo da própria teoria, né? Assim, se a gente diz ali que tem. Então, eu acho que dentro da gestalt você tem grupos que se afinam mais, grupos que não se afinam. E assim, acho que isso faz parte. A partir do momento que você tem uma convivência pacífica, que é o que eu percebo, assim, eu não vi, eu nunca vi nada que eu falei, meu Deus, temos um racha, nada disso. E aí, por esse prisma, eu me sinto pertencente a uma parte, digamos assim, né? Não que eu me sinta excluída pela outra, mas aí eu acho que passa mais pela identificação mesmo, né? Porque não tem neutralidade. Então, você se identifica com a pessoa, com o terapeuta, com aquela história, com as afinidades de ideia, não tem jeito, eu acho. Né? Não quer dizer que o outro não seja bom, mas para você pertencer a um grupo, eu acho que tem alguma coisa que nos liga, assim, né? Então, eu me ligo, sim, a algumas pessoas. Mas acho que nós temos várias gestalts dentro da gestalt, assim. E momentos difíceis? Você lembra, você tem registro de momentos mais desafiadores relacionados à gestalterapia, a sua experiência enquanto dentro de uma comunidade gestáltica nas suas várias facetas? Ah, dentro da comunidade? Não. Não. Não. Não. Não tem nada que me. Um desafio maior, uma dificuldade maior. Não. E as melhores lembranças? As melhores lembranças de ser gestalt-terapeuta? Fazer parte também dessa comunidade? Teve o congresso, o último congresso antes da pandemia, né, que foi em Cabo Frio. Eu achei que foi um Qual o congresso. Congresso brasileiro? Qual foi o congresso? Não, foi aqui o do nosso do Rio de Janeiro, estadual. Esse, se não me engano, foi Cabo Frio que foi. Foi Cabo Frio. Foi antes da pandemia. Teve esse congresso e um ano depois entrou a pandemia, eu acho que foi isso. Eu sou um pouco ruim com data. Eu achei muito potente aquele congresso, sabe? Assim, eu senti muita vida, né? Muito pulsar. Muito pulsar. Eu gostei muito. Um outro momento foi também assim, quando eu participei do. Eu faço a formação do Guilherme e ali também eu sinto como um lugar muito potente, que me alimenta muito e é um lugar Formação em de constelação, constelação mas familiar. tal de terapeutas, né? Faço. E também quando eu conheci a Cláudia e o Durval, que são de Caxias do Sul, um curso de psicossomática, né? Eu também foi um encontro bom, assim, sabe? Foi no meio da pandemia. Eu estava num momento de vida difícil, minha mãe tinha passado por um processo de adoecimento. E foi muito bom também, assim, me senti muito acolhida. Eles são muito carinhosos, assim, sabe? Então, assim, eu tenho registros de muito acolhimento. própria terapeuta que eu tive de gestalt terapia também. É, né? Onde tudo começou. E aí, a nossa última pergunta para acabar é: o que que você vê no futuro? O que que você vê no seu futuro para você e no futuro para a gestalt terapia? O que que você imagina? O que que você gostaria? Eu gostaria. E talvez isso não é um desejo que eu tenho não só para gestalt. E talvez isso seja até uma certa crítica. É claro que eu acho que passa por nós também, mas eu acho que as formações de psicologia precisavam ser mais democráticas, menos hegemônica sobre os ensinos das formas de cuidado com as pessoas em sofrimento, sabe? Eu acho que melhorou. O que eu escuto é que, assim, já existem brechas, mas são brechas, sabe? Assim, eu acho que as formações era importante que, de fato, os alunos tivessem acesso às várias formas de cuidado, sabe? Eu acho que isso é uma coisa, até para evitar bater cabeça, porque, nossa, bater cabeça é difícil. Mas, para além disso, eu acho que, assim, abrir esse espaço na universidade, primeiro que eu acho que a universidade tem que ser um espaço aberto para vários saberes. E nesse espaço se quebra o pau, se faz tudo, mas eu acho que é importante, né, que seja, porque você não produz conhecimento sem atrito, né, e sem olhar para as diferenças. Não é, não é na hegemonia, né? Não é no homogêneo. É onde está a diversidade que a gente vai. Inclusive, é um pouco assim que eu estou lendo o momento que a gente está passando no Brasil. Esse frisson, eu estou entendendo como algo que é assim, está botando em xeque um monte de coisa. Vamos lá, então vamos aprender, vamos que vamos, vamos, né? Vamos que vamos, vamos rever aí o que precisa rever e vamos. Né? E eu acho que isso também é importante na formação. E quando fica hegemônico, não tem. E o outro é porque eu acho que é importante que se acesse mesmo as várias formas, né? Existem, até porque eu acho que, assim, eu acredito muito nisso, e é o campo, né? A teoria de campo mesmo. Por exemplo, eu acho que chega para mim as pessoas que eu posso cuidar na teoria que eu abracei. Então, o que eu quero dizer, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que talvez existam pessoas que, sei lá, psicanálise ou TCC vai atingir aquela pessoa melhor naquele momento ou não. Eu já vi situações, eu já recebi pessoas que tiveram excelentes experiências com TCC, que falaram mesmo que, assim, ajudou muito a quebrar aquela fobia social, só que elas tiveram alta. Só que elas entenderam que tinha alguma coisa que criava aquela fobia que não foi vista. E aí procuraram uma outra linha, no caso a gestalt. Por que não, né? Não sei por que não. O que eu quero dizer, assim, eu acho que a gente podia ser um pouquinho mais aberto, né? Que subjetividade. Então, assim, eu acho que é isso, assim. Acho que os espaços de formação poderiam ser mais abertos mesmo. É. Seria ótimo, eu compartilho esse desejo. Não seria? Seria mesmo, seria mesmo. Especialmente no Brasil, no nosso contexto, né? Seria muito, muito bom. Não seria bom, por exemplo, na Semana da Psicologia, você ter uma mesa de debate sobre o inconsciente, o fundo na gestalt, o não sei o que da TCC, como o Rogers pensa, o Jung, sei lá, não ia ser bom, assim. Como é que é essa clínica? Eles debatendo, não sei, várias formas, né? Mas integração do todo, né? A gente fala da integração do indivíduo, a gente precisa integrar o social, o campo mais. As perguntas que a gente tem são essas. Se você, não sei se você quer acrescentar alguma coisa, se ficou alguma coisa que você tem desejo de compartilhar, que a gente não perguntou. Não, falei pra caramba. Então tá bom, então a gente pode terminar aqui. Claro, agradeço o convite, espero contribuir, né? Vi algumas entrevistas. Obrigada.